seu tesouro. Tente se encontrar, responda assim, onde se quer chegar. Além do tesouro, há uma chance de vencer. A vida pode oferecer. Eu não queria falar de tudo que acontece, mas são muitos problemas que só nos entristecem. Fila de trampo, ó, mó formigueiro. É a dura exploração pela roupa do dinheiro. Já não aguento mais tanta humilhação, corrupção, roubo. Discriminação é só enganação. A verdade é um caso sério, me proteja, meu Deus. Não quero ser mais um metendo ferro. O mundo tá afogado no sofrimento. Criança sem esperança se perdendo. Há mais motivos pra sofrer do que pra sorrir. Há mais verdades pra dizer do que pra engolir. A proteção é divina e vem do céu. Temos que agir e não ficar só no papel. Cê tá ligado que marca bobeira, morre no tempo. Infelizmente é o cotidiano, só lamento. Além do tesouro, tente se encontrar. Responda assim, onde se quer chegar. Além do tesouro, há uma chance de vencer. A vida pode oferecer. Os moleque não tem mais vontade de ir pra escola. Ficam na rua cheirando cola. Falta de opção, falta de interesse, falta incentivo pra essa gente. Infelizmente, pra uns é isso que a vida oferece. Deus, será que é isso que eles merecem? É viaduto, miséria, maldito fruto. A saída é o estudo, a informação é o escudo pra se defender de todo o mal que impera. Na favela, dentro de uma cela. Então fica ligeiro, o tempo não para. Vem comigo, parceiro, é a sua cara. Porra, traga a informação, ela não bate na porta. Então acorda, não mostra, chegou a hora. Um ajudando o outro pra seguir em frente. E Deus iluminando a gente. Além do tesouro, tente se encontrar. Responda assim, onde se quer chegar. Além do tesouro, há uma chance de vencer. A vida pode oferecer. Porque prometer o que não se pode cumprir? Quando será que a miséria vai ter fim? Não é ilusão? Não, nem faz de conta. O mundo tá parecendo uma bomba. O pavio foi aceso, só tem um jeito de apagar. Faça sua prece, só Deus pode ajudar. Alguns dão risada, outros se matam na pedra, no pó e na cachaça. E como eu poderia estar satisfeito? Se a mesma faca que corta o pão apunhala o meu peito é cruel. Mas tô na fé, só filho de Maria e José pra nos manter de pé. O lado positivo tá dentro de você. É só crer pra entender. Um ajudando o outro pra seguir em frente. E Deus iluminando a gente. Além do tesouro, tente se encontrar. Responda assim, onde se quer chegar. Além do tesouro, há uma chance de vencer. A vida pode oferecer. Além do tesouro, tente se encontrar. Responda